já agora. Não, eu não quero mais aí, não. Acho que não dá mais. Você tá na farra, bebendo e chorando. Já foi pro banheiro, tá me ligando. Tá com saudade de mim. E aí, tá com saudade de mim? Tá com saudades, papai? Bem que eu te avisei, mas você não me ouviu. Achou que iria ser fácil esquecer, mas se agora te traiu.